noite foi demais. Tudo que aconteceu, eu que esperava só ganhar um beijo seu. Mas quando eu me declarei e peguei a sua mão, já tava dominado, era meu seu coração. Logo eu, que não sou de me entregar, me encantei, me perdi e hoje sem você não dá. Afinal, é verdade o que vou te dizer, coração, tô amando você. Afinal, é verdade o que vou te dizer, coração, tô amando você. Você. Essa noite foi demais. Tudo que aconteceu, eu que esperava.